senhor, obrigado. A mais um espaço regular de debate à sexta-feira aqui na DW. Hoje temos o nosso convidado, que não é novo, é daqui da casa, é uma pessoa com quem está familiarizado conosco. Chama-se Joaquim Chitanda Moisés. E em detrimento também do contexto que estamos a viver atualmente no país, achamos conveniente tratar do tema que de seguida já vou anunciar, que tem a ver com a situação económica e financeira do país, olhando um bocado para oportunidades e soluções. Sabemos também que temos um novo executivo e, obviamente, as questões financeiras constitui um dos calcanhares de Aquiles para a governação. É, deste modo, vamos analisar um bocado aqui no nosso debate o contexto da crise. E o nosso preletor vai tentar destacar as principais consequências socioeconómicas. Vamos identificar, como disse, já algumas oportunidades decorrentes dessa situação e identificar setores estratégicos e prioritários e as áreas críticas que merecem alguma reforma. Portanto, em síntese, é isto que vamos falar hoje. O nosso, em termos de perfil, o nosso preletor é mestre em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais, é docente da Faculdade de Economia da Universidade José Eduardo dos Santos e é doutorando em gestão pela Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto. Então, sem mais demora, vou passar a palavra ao nosso preletor, que agradeço mais uma vez a presença. Não é muito fácil numa sexta-feira, no final do dia, tirar o dia para estar aqui conosco. Portanto, tenho espaço mais ou menos de 30 minutos para fazer a preleção e depois tenho um momento de interação com a plateia. Muito obrigado, então. Muito obrigado a todos. Sejam bem-vindos. Ao caso, agradeço tanto essa oportunidade que nos foi dada. A apresentação já foi feita. Na verdade, não sou muito estranho, né? Aliás, por ser que saudei aqui algumas pessoas já tem pelo nome, né? Exato. Eu, na verdade, trabalhei, entrei na DW em 2001. Comecei no AMBO, na DW, no programa na altura SLP, que gerou o cash crédito, não é? Exato. Então, começamos na altura como oficial de crédito, fomos evoluindo. Em 2005 vim para aqui, pronto, já era um pedido. Depois, o projeto, o que é cash crédito hoje? Por acaso eu fui o gestor da filial de São Paulo, aí no Miramar, onde agora está o BPC. Portanto, fizemos a formação, fomos gestor da filial de São Paulo e fomos evoluindo, não é? Depois voltei pela DDM quando o senhor Joaquim Catinda vai para o diretor executivo do Quixi Crédito. Aí eu fiquei coordenador adjunto de finanças da DDM. Trabalhei com o Luzolo e o Wilson, esses outros. Okay. Só depois, em agosto de 2008, saí e fui para outra paragem, né? Mas então estamos sempre alinhados. Na verdade, o tema é desafiante, não é? Porque é muito polêmico também. Exato. Muito polêmico porque, pronto, quer dizer, hoje, pronto, primeiro vamos pedir perdão. Por acaso, interagi pouco com a coordenação e então, pronto, fiz uma apresentação assim, manuscrita, mas, inclusive, só quando entrei aqui, o formador me disse, ou seja, o coordenador disse-me que era preciso fazer uma apresentação em PowerPoint, por isso estamos aqui, não é? Então, vamos perdoar algumas grelhas que estão aqui, né? Já vi uma. Se ocupe. Obrigado. Sim, senhor. Então, como dizíamos, efetivamente vamos encontrar aqui uma outra situação, que é natural, mas depois na versão final que vamos apresentar, não é? Na versão final que vamos apresentar, nós vamos fazer, então, se quisermos, um ajuste que se impõe. Então, o que é importante nós falarmos aqui? Portanto, o nosso primeiro tópico é breve resenha histórica e contexto da crise. É verdade que para a quem questiona a história também, não é? Mas para nós compreendermos uma determinada situação, mesmo que a história é mesmo só história, às vezes é importante olhar para ela para compreender então por quê. Porque os problemas não surgem de um dia para o outro. Os problemas têm antecedentes. Têm antecedentes, então achamos que mais do que entrar propriamente no assunto, e depois a discussão vai trazer então, acima muitas situações, achamos que devíamos falar um bocadinho da nossa situação. É curioso, porque não estamos aqui para fazer história, mas só para lembrar. Então, eu decidi que era preciso lembrar que o modelo econômico que Angola usa atualmente é novo, não é assim, quer dizer, Angola não começou a usar esse modelo desde que ascendeu a independência. Portanto, quando se sabe, tanto em 75, quando Angola tanto assumiu, não é? Tanto quando Angola assumiu, se quisermos, alcançou a independência, o modelo de Estado que se adotou é um Estado do tipo comunista, não é? Tanto aí não se falava em economia de mercado, não é? Tanto aí a propriedade era coletiva. Se quisermos, não haviam ricos, não é? Não haviam ricos, tudo que existia era do Estado. Então, por que eu coloco essa situação aqui? É para dizer que não havia muita experiência em gestão de negócios. Só que pronto, aí no final do, tanto do século, digamos, da década 80, princípio da década 90, do século passado, tanto Angola abriu-se para o multipartidarismo e, como consequência, também abriu-se a sua economia. E aí é onde começaram os problemas. Os problemas da nossa economia começaram ali, quer dizer, já haviam outros, mas que não haviam grandes experiências em matéria de gestão de grandes negócios, porque até 91, 90, o principal agente econômico era o Estado. O Estado é que importava tudo, o Estado distribuía tudo. Tanto houve a privatização de algumas empresas públicas, mas que também se sabe os critérios que foram utilizados, não é? Foram critérios que, com alguma transparência, questionável. Então, como consequência, tanto algumas empresas de repente fecharam algumas indústrias e, como se não bastasse, depois do período eleitoral de 92, veio a guerra. Então é como se o país tivesse recomeçado. Então é importante olhar para ali, porque a situação tem história, não é? Portanto, esse é o que queríamos aqui dizer. Então, essa crise, pronto, famosa crise, também não é nova. Para Angola até pode ser, porque Angola é um Estado novo, não é? Então, Angola é um Estado de 75. Mas para quem gosta de história, né? História universal, há de compreender que as crises são cíclicas. E posso aqui dizer, não estou aqui a querer fazer futurologia, mas posso aqui desafiar, que depois de passar essa crise virá outra, né? Em teoria, costuma-se dizer que a solução para uma crise normalmente abre precedentes para outra crise. Outros problemas, mas isso é cíclico. Só para destacar aqui alguns factos, como dizia, para quem gosta de história universal, é só vermos que o que deu origem à Primeira Guerra Mundial, ou seja, a situação econômica está sempre na base, mesmo a Revolução Americana, foi um problema de economia. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, que terminou em 1918, veio a Grande Depressão dos anos 30. A tentativa de resolver os problemas da Grande Depressão trouxe a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, as crises são cíclicas, é só estou a dar aqui tópicos depois para discutirmos. Então não vale a pena pensar que então, logo essa situação acá passou. Vamos abrir outro tipo de problemas. Né? Por isso que eu coloco aqui essas situações. Mas indo concretamente da nossa situação. Nós estamos aqui a falar de crise econômica e financeira. Então achamos que deveríamos distinguir, de forma muito breve, na verdade não é a mesma coisa, embora depois tenha consequências idênticas. Quando estamos a falar de crise econômica, tal como está aqui, normalmente estamos a falar da desaceleração da atividade econômica, problema de produção, economia é problema de produção. Tanto aí é uma desaceleração da atividade econômica, que tem naturalmente menor emprego, há uma subida generalizada no nível geral de preços, que vai dar a inflação, e como consequência há problema nas importações. Portanto, nós sabemos que as economias hoje, com o modelo global, são economias abertas. Portanto, se você não tem recursos para importar, já imagina os problemas. É um problema econômico. É só que, agora, quando estamos a falar de problemas, digamos, crise financeira, já estamos a falar de problema de liquidez, capacidade de pagar. Portanto, a crise financeira tem a ver com o problema de recursos mesmo, pagamento. É natural que se você não tem dinheiro para comprar, não vai produzir. Por isso aqui não é possível, se quisermos, não é muito fácil dividirmos o problema econômico do financeiro. Sendo que eles têm diferença. Um tem a ver com a produção e outro tem a ver só com os meios de pagamento. E pronto, isso se há problema de liquidez, partindo de um pressuposto também teórico, perdão, porque às vezes eu vou ter que falar mesmo de algumas questões teóricas, né? Há aquilo que é básico que se chama procura e oferta. Ora, se há pouca oferta de dinheiro, há uma grande pressão na procura de dinheiro, como consequência natural haverá uma subida do equilíbrio, que é o preço. E o preço do dinheiro é o juro, se quisermos é o câmbio. Juro, a taxa, portanto, o mercado de cambiais, não é? O preço é a taxa de juro. Como consequência, há uma subida vertiginosa da taxa de câmbio. E como vemos, portanto, o sistema formal não consegue oferecer, do sistema informal, que vai dando um bocadinho, sabemos que o câmbio é muito alto, né? Portanto, tem a ver com a situação financeira. Mas o que é que trouxe aquilo que é, digamos, público, aquilo que se assume, não é? É verdade que há outras situações, mas aquilo que o peixe que nos é vendido é de que o nosso problema começou com a baixa do preço do petróleo no mercado internacional, não é? Então não temos como deixar de falar desta situação. Então, fizemos uma breve reflexão, mais ou menos do contexto da crise, não é? O que é que trouxe a tal crise, sendo que não é nova? Consequências. Pronto, acho que naturalmente temos que falar das consequências, não é? Porque é aquilo que costuma se dizer na linguagem geral, que a cada ação há sempre uma reação, não é? Tanto a economia é vida, não é? A economia é um fenômeno social, ou seja, quando estamos a falar de economia, estamos a falar daquilo que afeta diretamente as pessoas, individualmente, em família, em sociedade, depois o país. Então, as grandes consequências dessa crise econômica e financeira, nós temos aqui algumas destacadas, que é subida do nível gerado de preços e perda do poder de compra. Ora, se as pessoas continuam a ter os mesmos salários, não é? Ou se as pessoas continuam a ter as mesmas fontes de rendimento, seja quem tem uma lavra, seja quem tem um negócio, uma loja, ou vende no mercado informal, ou quem tem um salário. Então, se o salário não subiu, mas o nível de preços aumentou, o natural é que todos nós temos menos poder. E podemos aí colocar um exemplo que também é muito simples. Se eu tenho um salário de 100 mil kwanzas, não é? Na altura, com 100 mil kwanzas, vamos supor que as pessoas só comem leite, não é? Assim, assumindo que o único produto de consumo é o leite. Se eu comprava 20 latas de leite, se o preço da lata de leite subir, é natural que eu vou comprar menos latas. Então, no fundo, aí está a explicação da queda do poder de compra, não é? É verdade que podíamos, portanto, alargar, mas para mim, e acredito que os participantes vão concordar comigo, o mais importante é que a discussão, não é? Só estamos aqui a levantar a provocações, tópicos. E agora, essa questão, a subida do nível de preços desacelerou a atividade. Mais uma vez, como é que vamos dizer? Aqui os efeitos são cascata. E podíamos aqui chamar um exemplo. Se pegamos duas, três pessoas, não é? Assim perfiladas. Se empurramos a primeira com muita força e as pessoas que se seguirem não tiverem possibilidade de ir ao lado, todos vão cair, não é? Então a coisa é em cascata. Então, sim, houve uma redução com a subida generalizada do nível geral de preços. Houve uma perda do poder de compra. Isso, como consequência, trouxe encerramento de empresas. As empresas fecharam. E eu falo com conhecimento de causa porque, pronto, para além da minha atividade de docência, também sou contabilista profissional. Eu perdi muitos clientes. Portanto, se as empresas não vendiam, como consequência, fecharam as portas, porque tem que pagar impostos, tem que pagar segurança e outras coisas, não é? E, portanto, algumas empresas fecharam, definitivamente, e outras reduziram. E pronto, eu vivo no Ambo já desde 2009 e, por acaso, ao contrário da coisa que acontece em Luanda e no Lubito, a primeira opção das empresas foi fechar ali. Tive clientes que tinham operações em Luanda, no Lubito, no Lubango e no Ambo. A primeira coisa que foi fechar o Ambo, não é? Pronto, mantiveram e então, é uma consequência natural. Então, se fecha, vai desempregar pessoas, não é? Então, isso trouxe desemprego. E a situação não afetou só as pessoas individualmente ou as empresas. Também afetou a grande máquina pública, que é o Estado. Nós sabemos que desde 2014, quisemos 13, porque 14 aconteceu, mas não surgiu. Desde 2014, já não há concursos públicos, como era, não é? Portanto, já não há concursos públicos no setor público administrativo nem em empresas públicas. É verdade que há questões muito pontuais, mas pronto, não afeta, quer dizer, não tem um grande peso na economia, não é? E as empresas do setor privado, quer dizer, vamos dizer que também não há emprego. Os poucos empregos que existem é para substituir, não é? Então não são empregos generalizados. Para além do encerramento das empresas, houve também um caso que tem que ser aqui dito, que em alguns casos em que os donos das empresas, os gestores, entenderam que não deviam despedir, reduziram salários. Houve redução de salários. Portanto, também são realidades. Portanto, se de um lado há desemprego, não há concurso público, do outro lado houve redução. Mas para além da redução de salários, aqueles que não sofreram redução nos salários, sofreram corte em alguns benefícios sociais. E trazemos aqui alguns exemplos, como alguns subsídios, por exemplo, as pessoas que estão na administração pública, os subsídios de chefia já não existem. Pessoalmente, na qualidade docente, até 2013 tínhamos seguro de saúde, da ESA, já não temos, não é? Então houve corte. Então significa que de um lado o poder de compra baixou, mas do outro lado as despesas aumentaram. Porque aquilo que tínhamos como benefício já não existe. Então, são consequências, não é? São consequências dessa tua situação. Tanto que são alguns exemplos. E a situação não se confina nas famílias. A escassez de medicamentos. Ora, se o Estado não tem dinheiro e o Estado é o principal importante, qual não é medicamentos? Com todas as consequências que disso advém, não é? A falta de medicamentos e materiais gastáveis. E pronto, é verdade que esse é um caso que parece muito político, mas o homem é um ser eminentemente político, não é? Não temos como não falar disso. Eu vou dar um outro caso, porque se calhar é melhor assim, pronto, se calhar é um pouco a minha costela de mobilizador social, não é? Sair um pouco daquilo que é muito teórico, muito doutrinal. É curioso que há uma semana, tanto há um funcionário que presta serviço em casa, não é? Filho do jardineiro, caiu de uma árvore, estava a tirar uma manga, caiu. E tem que ser operado. As despesas, o pai dele é jardineiro. Ganha 1.500 kwanzas a cada casa que passa. Então ele pediu 34 mil kwanzas, ou seja, só o material gastável até a volta de 34 mil kwanzas. Então, num hospital público, não há materiais gastáveis. E mesmo a roupa à disposição, a roupa à disposição dos. Tanto do pessoal médico, o corpo clínico, não estão disponíveis. Porque ele está preocupado. Porque é preciso olhar com o ser humano. O ser humano é um ser sensível, tem suas motivações. Ora, se eu estou com problemas graves lá em casa, só por milagre, é que eu vou ser um excelente profissional, não é? Aliás, costuma-se dizer que antes de ser um bom profissional, temos que ser um bom indivíduo, não é? Então, se a minha esfera emocional, a família, estiver com problemas graves, mesmo que eu me esforce, talvez não tenha o melhor desempenho possível no meu caso de serviço. Não é, irmão, que as empresas dão casa, quando há condições, pagam saúde, dão viaturas para minimizar o sofrimento das pessoas. Porque desde logo está estudado que as pessoas, para que elas produzam o suficiente, têm que ter o mínimo de problemas possíveis. E isso já não existe com a atual conjuntura. Então, temos aqui essas situações, podemos avançar, estamos ainda nas consequências. Agora, sabemos também que o Estado tem vários programas, entre vários programas de prevenção. O que é que vimos em 2000, acho que 2000, ano passado, com a febre amarela? Não havia mais vacinas. Tanto os programas de prevenção e imunização são muito sérios. Se não há recursos para comprar medicamento, que é a medicina curativa, imagine a preventiva, não é? Isso tem como consequência a mortalidade. Os números são assustadores. As estatísticas sobre a malária e outras doenças são assustadoras. Então, isso é uma consequência social, se quisermos, da atual conjuntura econômica e financeira. Então, temos aqui, e como consequência, isso reduziu a qualidade de vida. Pronto, e eu acho que a DDEB estaria, pessoal técnico da DDEB estaria em melhores condições do que nós, de saber, porque trabalham com as comunidades, que há famílias que só têm uma refeição. Hoje, quando a tem? Então, isso é uma das consequências também. Para não falar dos efeitos secundários disso, podemos apontar só este caso. A família só tem uma refeição, quando consegue. E pronto, para quem, acho que aqui quase todos, com exceção de um ou do outro, acredito, mas para quem viveu na década de 80, viveu um bocadinho também nisso, voltamos naquele tempo que as pessoas compravam a comida do dia naquele dia. Comida do dia comprava-se naquele dia. Hoje as pessoas fazem isso. Algumas famílias, que não são poucas. Então, essa é uma das consequências sociais da atual conjuntura econômica, não é? E, portanto, outra consequência, já que foi aqui, o abrandamento das atividades. Hoje, e aproveitei aqui destacar, a questão dos colégios. Os colégios e as instituições de ensino superior privadas. Hoje estão as moscas, porque quem anda no ensino privado é quem tem algum recurso. Ora, se há desemprego e há atraso de salário, não há propinas. Há uma desaceleração da atividade quase toda. As privadas, para quem anda por lá, sabe o que é isso. Há alunos, por acaso, uma privada onde eu, além de outra, há uma onde eu dou aulas, só dou aulas a 4 alunos. Como estão no terceiro ano, não podem. Não, imagina o que é pagar 6 professores para 4 alunos. Não, a situação é tão simples, ou seja, afetou todos os setores, que então não há uma varinha mágica. Ou seja, as medidas têm que ser de vários, em todos os sentidos. Porque a situação não afetou. Ela começou com. A situação, é verdade, que é econômica e financeira. Mas ela depois afetou um âmbito social de tudo. Então, pronto. Agora, também costuma-se dizer que nas crises também há oportunidades. embora se questione, mas existem, não é? Então, vamos aqui listar algumas. Fala-se muito hoje do empreendedorismo e inovação, não é? Também um termo que até o governo assumiu e introduziu nas escolas. Portanto, há muitas áreas pouco exploradas. Então, há espaço para novos negócios. É verdade, quando se está com fome, a principal prioridade é comer, não é? Mas ainda assim, nem tudo é problemas. É nesse espaço de grandes crises que pode-se trazer coisas novas. É curioso, não sei se já havia antes, mas eu vejo hoje até em cantina de universidades a venderem quiçangua. Vende quiçangua. É um exemplo de inovação. E a lambura. Exatamente. Então, esse é um exemplo. Então, há espaço para muitos negócios. Não é? Há espaço para muito negócio. É, eu não sei se aqui alguém conhece Cuba. Por causa de visitar Cuba. Por causa do embargo que eles têm, não é? O embargo que o Obama tentou levantar, mas agora o Trump parece que é reforçado. Por causa do embargo que tiveram na década de 50, quase que Cuba nunca mais teve viaturas novas. O que é que surgiu? Mecânicos profissionais. São mecânicos e mecânicos. Os carros da Segunda Guerra Mundial até agora andam. Então, esse é só um exemplo. É verdade que é a custa de muito suor, mas que na crise também há possibilidades. Esse é só um exemplo, não é? Tanto Cuba sobrevive, não é? Então pode haver possibilidade, de criar coisas novas. Porque por que, que o termo empreendedorismo e inovação não se associa, não é possível dissociá-lo? Porque nós podemos inovar até nos processos. Uma mesma coisa, podemos começar a fazer diferente. Podemos fazê-lo em menos tempo, com menos recursos. Está inovado. Tanto aqui inovar não é só inventar, é melhorar até processos. Tanto há espaço tanto para empreendedorismo e inovação. E pronto, há muitas áreas não exploradas. Agora, qual é a outra oportunidade? É verdade que durante muito tempo, com o boom petrolífero, não é? Portanto, do ponto de vista da economia mundial, no ano 1973, quando se deu o boom petrolífero, e esse tempo todo foi de vacas gordas. É que se costuma dizer que, portanto, nós sentamos no saco azul do petróleo. E foi a nossa desgraça. Chamam doença do petróleo. Mas agora, que o petróleo está como está, então temos a oportunidade de quê? De reformar o Estado. Pensávamos que o petróleo era tudo, era o princípio e o fim. Então, porque assim, quando as pessoas estão num momento de conforto, a reforma é coisa secundária. Mas como não temos opções, então temos que reformar o Estado. Primeiro a justiça. E há exemplos, não quero entrar nesses casos concretos, salvo se me fazerem perguntas, mas me reservo o direito de não aprofundar certas questões, não é? Naturalmente, por questão de ética, para não misturar situações. Portanto, a justiça tem que ser reformada. Por quê? Porque se quer é garantir igualdade de oportunidades, então é preciso que haja o respeito e cumprimento das leis, porque elas existem até, não é? Não sou jurista, mas há quem diz que Angola é um dos países que tem uma legislação mais avançada. Agora, a questão que não quer se calar é esta. Será a aplicação? Está na medida? Pronto, então há uma grande possibilidade de reformar a justiça. E vimos alguns sinais, né? Não queria falar, mas, por exemplo, há alguns sinais até nesse sentido, não é? Temos agora um novo presidente do Tribunal Constitucional, não é? Quem sabe seja um sinal nessa direção. Agora, o governo continua gordo. É verdade que houve alguma fusão, mas ainda continua gordo. E eu trago aqui, portanto, alguns exemplos. É minha opinião, e de muitos outros especialistas, que, e porque também isso existe em algumas realidades, numa situação em que nós nos encontramos, não precisamos ter tantos ministros assim. Então podemos aqui dar alguns exemplos, o ministro da economia. Porque economia é algo muito vago, assim, economia falada, né? Então podia ser fundida, por exemplo, com o ministro dos transportes, o planeamento. Por que ter um ministro dos transportes, um ministro do planeamento, um da economia, outro das finanças? E sabemos quais são os benefícios que essas pessoas têm. E o facto de existir mais um departamento ministerial é mais um elemento na burocracia. Então, podemos fundir isso, por exemplo. Em Portugal, tanto a segurança social está associada ao Ministério das Finanças. Por que não? Por exemplo, fundir, não é? Fundir a segurança social com as finanças. Por que ter comércio, hotelaria e turismo, por exemplo? Por quê? Por quê? E pronto, tudo o resto, não é? Agora, metemos aqui uma nota. Agora, é verdade que todos esses setores são necessários, mas podiam passar para a Secretaria de Estado ou direções nacionais. Não precisavam obrigatoriamente ser ministérios, não é? Não precisavam ser obrigatoriamente ministérios. Podiam passar para a Secretaria de Estado ou institutos autônomos, em alguns casos. que se reduziria à própria burocracia. Agora, uma outra oportunidade, e também vamos trazer aqui alguns exemplos, não é? Agora é verdade, a ver vamos, não é? As coisas medem-se com o tempo. Mas uma grande oportunidade que Angola tem com a atual conjuntura seria um aumento da transparência. Falta transparência. E quando não há muita transparência, há desconfianças. E quando há desconfiança, as pessoas vacilam. E é que estou a falar pessoas do ponto de vista individual ou coletivas, né? Entidades, organizações por aí por aí. Então, a transparência tem que ser melhorada. Aliás, não é em vão, não é? Não é em vão que em relatório de organizações internacionais especializadas em desenvolvimento econômico e transparência falam aqui de um termo que usam muito em inglês, que é o doing business, não é? Melhoria do ambiente de negócio. Portanto, Angola, infelizmente, gostaria que tivesse melhor, mas não está. Do ponto de vista do ranking, seja africano ou mundial, está muito aquém, não é verdade? Daquilo que era desejável, por causa da transparência. Então, já para terminar, não é? Quais são as sugestões, soluções no caso, não é? Já disse no princípio que não existem varinhas mágicas. Não existem. Economia não existe, até agora não se conhecem. É assim que mesmo os Estados Unidos, que tem o maior número de prêmios Nobel da economia, há pouco tempo vimos a crise do subprime em 2006, não é? Portanto, os empréstimos hipotecários que aconteceram. O próprio Estados Unidos, que é a primeira economia mundial, é o maior devedor da China. Então, quer dizer, isso é só para dizer o quê? Que não há varinhas mágicas. E por acaso vou trazer aqui a colação, piadinha, se quisermos, um pensamento de alguém que dizia assim: procure a perfeição, mas saibam que isso é utopia. Ou seja, não existe perfeição, não se atinge. Agora, é verdade que à medida que vamos evoluindo na direção da perfeição, vamos melhorar processos e vamos ter aquele que se chama ganho de eficiência, reduzir os desperdícios e os excessos. Então, a perfeição não existe, esqueçamos isso. Não tenhamos ilusões, nem nas medidas que estão a ser tomadas, nem que vão ser tomadas. Porque é só olhar para os Estados Unidos, é só olhar para a União Europeia, que até há pouco tempo era o melhor exemplo de integração econômica. Mas hoje é um Deus nos acuda, não é? Saiu o Reino Unido, saiu... Não há varinhas mágicas de economia. É uma luta permanente, ok? É uma luta permanente. De qualquer forma, tem que se apontar algumas sugestões, não é? Tanto em direção dessa profissão mesmo. E o que diria era, primeiro, o Estado angolano, que agora já temos que falar do ponto de vista de responsabilidade pública, não é? É preciso identificar os setores estratégicos e prioritários. Ou seja, nós não podemos nos especializar em tudo. Não é possível. Não é possível. Portanto, cada Estado tem que procurar aquilo que em estratégia se chama vantagens competitivas e comparativas. Ou seja, o que é que só nós é que temos, se isso não for possível, o que é que nós temos de melhor ou de maior, em maior quantidade? Portanto, porque depois deixar os outros para os outros atores. Então, os Estados têm que ser especializados. É só olhar para uma viatura. As peças todas não são produzidas no mesmo sítio, não é? Quem produz o vidro é um, quem produz o pneu é outro. Isso chama-se vantagens competitivas e comparativas. Não vale a pena pensar fazer tudo. Depois, porque a própria economia como ciência, ela só nasceu por causa de dois problemas básicos, que é a escassez e a escolha. Tanto, e há uma máxima, uma premissa, não é? Tanto os recursos são ilimitados, ou seja, as necessidades são ilimitadas e os recursos são escassos. Isso é assim com os indivíduos e com os Estados. Portanto, temos mais necessidade do que possibilidades. Então, para equacionar esse binômio, então é preciso escolher o que é que podemos fazer melhor em relação aos outros. Que vantagens competitivas e comparativas é que temos. Portanto, os Estados também têm de se especializar nisto. Ponto final. Porque se quisermos fazer tudo, depois vamos cair no vício do. Tanto se fosse um desporto. Não vale a pena ter um jogador que só fim também não marca, não é? Não vale a pena. É, portanto, seria um exemplo clássico. Então, não vale a pena querer fazer tudo e não concluir nada. Sim. A ideia é escolher. Ok. Das várias possibilidades que temos. Porque assim, às vezes, há países que os Estados Unidos também importa. E é um erro que muitos países cometem, Angola também tem essa tendência, tanto fala, vamos acabar com as importações. Impossível. Porque nós podemos ao produzir um determinado produto, podemos gastar mais do que importar. Exato. E perdemos tempo, recursos, esforço. Então os países têm que se especializar em áreas estratégicas, não é? Agora é verdade que nós temos matérias-primas, se quisermos recursos importantes, como os petróleos e os diamantes, não podemos abdicar deles, não é? Portanto, por que não robustecer e, portanto, e é um discurso oficial nesse sentido, vamos lá ver o ramo, não é? Aí, o presidente diz que queremos acabar com a importação de derivados do petróleo. Se assim for, é uma mais-valia. E não precisaríamos de tantas divisas para importar os derivados de petróleo, por exemplo. Não é? Então, os países podem se especializar naquelas áreas em que podem ter vantagens competitivas e comparativas. E depois, aqui, e o que é que tem que ser feito? É preciso também, se quisermos, reforçar o terceiro setor. Pronto. E aí, até pouco tempo, não sei como é que vai ser agora, aí falo concretamente das ONGs, das cooperativas, que o Brasil tem muito exemplo disso. É verdade que em alguns países, como o nosso, há pouco tempo as ONGs não eram muito bem vistas, mas para o setor terciário, também muito importante até para a geração de empregos e novos conhecimentos. Exato. O Brasil hoje é exemplo disso, não é? As cooperativas, de crédito, de tudo. Tanto a cooperativa, então é preciso enrobustecer um bocadinho o reforço da cidadania e o cooperativismo também. E agora é preciso evitar um dos vícios que temos agora, que os orçamentos são feitos de cima para baixo. Aí eu coloco aqui uma questão do diagnóstico participativo. Por quê? Porque, no fundo, porque um orçamento é um quê? Uma previsão de receitas e despesas. Mas o orçamento tem que ser feito para estar alinhado com um plano de ação. Portanto, é que quem está na comunidade é que sabe o que é que mais, qual é a prioridade. Portanto, se os orçamentos forem feitos numa base participativa, não é? Muito provavelmente poderá se minimizar os desperdícios. Não é? Então é preciso, porque não vale a pena só fazer medidas paliativas. Portanto, as ações têm que ser orientadas para responder problemas concretos. Também não podemos, porque às vezes nós podemos construir, estamos a construir estradas, quando a prioridade é hospital ou é água, por exemplo. Mas só saberemos isso se for feito primeiro um diagnóstico. Esse diagnóstico tem que ser participativo, portanto, os atores da comunidade têm que estar envolvidos, aos vários níveis, não é verdade? Aos vários níveis. Portanto, uma outra solução é a promoção de mais igualdade. E aí, se quiséssemos traduzir isso, é preciso que as pessoas, sejam elas individuais ou pessoas coletivas, no caso, empresas, entidades, com ou sem fins lucrativos, portanto, tenham a igualdade de oportunidade no acesso dos negócios também. E aí, se quiséssemos alinhar isso com o discurso oficial, não é? Seria acabar com os monopólios. Tem que haver igualdade de oportunidades. Porque é verdade que hoje a ideia de que a economia funciona com a mão invisível é da Adam Smith. Isso é só teoria, não é verdade? Portanto, é inquestionável o papel do Estado na economia. O Estado tem que intervir. Mas já se defende hoje, na teoria econômica, o chamado Estado mínimo. O Estado tem que agir na segurança, na defesa, nas relações internacionais e na regulação dos mercados, não é? Pronto, para minimizar os vícios, não é? Tanto para evitar aí a... Portanto, como, exatamente, que os mais fortes, a lei da selva, tanto o Estado tem que estar ali. Há alguns setores estratégicos que o Estado tem que controlar, portanto, para além dos setores já dissemos, defesa, segurança, relações internacionais, mas também temos aqueles bens de mérito, não é? Exato. Tanto o acesso à educação e à saúde, ou que o mercado não oferece, ou se oferece, não oferece nas melhores condições possíveis. Mas o Estado tem que ser o mínimo possível. O Estado não pode ser o árbitro e o julgador. Aí haverá então, depois, está provado, em estudos feitos, está provado que os Estados são mais ineficientes, ou se quisermos, são menos eficientes que os agentes privados, por causa do objetivo. O ganho que o Estado tem é um ganho no ambiente social. Já o agente econômico é um lucro. Então procura afinar os processos. Então, aqueles setores que podem alavancar, se quisermos, é robustecer o material da economia, tem que estar com os privados. O Estado tem que regular, não é verdade? Tem que criar condições de regular. E depois é preciso também ampliar o espaço para as organizações da sociedade civil e intensificar a concertação social. Na verdade, que existe mecanismo, não é? Mas esses mecanismos funcionam um bocadinho mais o modelo de comício, não é? Portanto, a concertação social tem que ser robustecida. Porque, sim, estamos aqui a falar do da orçamentação participativa. Então aí há os grandes atores, aqueles que conhecem a comunidade. Têm que ser chamados. E eu, por acaso, há dias, há pouco tempo, não é? Falei na Rádio Ambo, estávamos a falar do papel da agricultura na diversificação da economia nacional. Depois apareceu, depois daqueles comentários do Facebook, por acaso apareceu o José Maria Cachavala da ADRA, onde falámos, e eu depois dei uma piadinha, depois ninguém comentou. Eu dizia, oxalá a ADRA se torne numa instituição de utilidade pública. Porque há muitas que temos que não sei se deviam ser, não é? Então há atores sociais muito importantes que podem muito bem ter esse estatuto, não é? Então isso tanto tem a ver com tanto criar mais espaço para as organizações da sociedade civil. Portanto, são apenas sugestões, valem o que valem, né? Agora, é preciso, já falamos aqui, alterar o paradigma atual. Não vamos devagar, porque já falamos disso. Já falamos também do ambiente de negócio, doing business. Portanto, é preciso melhorar o ambiente de negócios para favorecer o investimento direto estrangeiro. Porque é verdade que o Estado tem que diversificar a economia, mas nós não podemos ignorar os atores internacionais. E o Estado angolano não tem nem capacidade institucional, nem capacidade de recursos financeiros para investir em todas as áreas. Exato. Então os parceiros podem vir, desde que cumpram com a legislação nacional, não é verdade? Exato. Cumpram com a lei do país, mas para isso tem que haver um bom ambiente de negócio. Redução da burocracia, portanto, reforço da capacidade institucional, maior justiça, transparência e segurança, não é verdade? Exato. Porque se vier alguém fazer um investimento estrangeiro, mas se ele tiver uma doença, não tem onde ocorrer, porque isso é uma cadeia, né? Tanto o ambiente de negócio é uma cadeia, não é? Não tem um elemento só que concorre para a melhoria do ambiente de negócios. E depois, aqui um caso, mas polêmico também, melhorar as estatísticas oficiais. Ou seja, porque para fazer previsão, para fazer planeamento, tem que existir dados. E os dados têm que ser de qualidade. Pronto, não estou aqui para questionar as estatísticas oficiais, mas quero trazer aqui um exemplo. Em 2015, um ano depois do censo, a minha esposa teve a fazer o doutoramento em Cuba e fez um programa, fez uma proposta de um programa de educação sexual para os idosos do lar da terceira idade. Mas mesmo depois de ter sido feito o censo, não conseguimos saber quantos idosos o homem tinha. Tanto coloquei, os tópicos que eu coloco aqui tem a ver com alguma experiência no setor, não é? Exato. Então, tem que haver estatísticas oficiais credíveis para que se possa planificar com alguma eficiência, com algum rigor. Então, isso tem que ser melhorado também, tem que ser melhorado. E depois, é preciso, estamos aqui a falar da diversificação da economia. Um dos setores que também é apontado à parte da agricultura é o turismo. Mas há um problema dos vários que podem existir. A questão da informação geográfica. E eu vou trazer aqui um exemplo. Em 2014, na quadra festiva, 2015, eu fui a Vinduque, de carro, com um amigo, fomos, e divertimos-nos bastante. Tínhamos o mapa das estradas principais. E, de regresso, depois do Chicango, não é? Na Santa Clara, o ritmo estava tão bom que queríamos também encontrarmos o mapa das estradas de Angola. Por exemplo. Então, eu coloco essa situação aqui. Isso depois é para concluir o quê? Que depois há muita coisa que tem que ser melhorada. O sistema de informação geográfica. Tanto, aí está uma oportunidade para o empreendedorismo. Tanto quem quiser criar novos negócios, novos investimentos, pode produzir informação geográfica e vender. Exato. Não existe. Dá um exemplo. E depois, redefinir a política do ensino superior. Na verdade, houve uma massificação que é bom, mas que provavelmente não foi a melhor estratégia possível. Portanto, e vou ler como está aqui escrito e depois vou explicar um bocadinho. Preciso redefinir a política do ensino superior, especializando mais em regiões. Ou seja, a história do ensino superior angolano, não é? Aí, antes mesmo da independência, é verdade que havia um pendor colonial, mas pelo menos houve alguma especialização. O facto da Faculdade de Ciências Agrárias ter sido localizada no Ambo, que é uma zona planáltica, é um exemplo de que tentou se especializar, não é? Agora, nós não podemos ter de Cabinda ao Cunene, do Lubito ao Luau, Faculdade de Direito e Ciências Sociais, tudo que é canto. é preciso especializar um bocadinho nisso. Então tem que se refinar a política do ensino superior. E mais, há aqui um problema grave que é da doutoromania. Todo mundo quer ser doutor, porque existem formações acadêmicas e técnicas, que todo mundo é licenciatura, mas é doutoramento. Mas estamos a esquecer aqui a formação técnica especializada. E eu coloco aqui alguns exemplos dos países anglo-saxônicos, não é? Que têm os chamados engenheiros de campo. E, sobretudo, coloco aqui o setor petrolífero, por acaso tive essa oportunidade de passar por lá também, passei numa empresa de prestação de serviços petrolíferos, que o indivíduo vai para Canadá, vai para os Estados Unidos, vai para Aberdeen, na Escócia, na África do Sul, só vai fazer mecânica industrial. Ele não precisa estudar tudo. Porque senão todo mundo tiver que saber álgebra, direito, sociologia, são de bons técnicos. Então temos que repensar um bocadinho o modelo do ensino superior. É verdade que está bom, tem que ser massificado, mas também aí tem a ver com as estatísticas. Por isso é que eu falo das estatísticas oficiais. Porque haviam as metas de desenvolvimento do milênio, não é? Era preciso ter X pessoas educadas. Mas isso já passou, ou devia ter passado. Nós temos que sair, e foi dito oficialmente, vamos lá ver como é que é na prática, não é? Dizia o presidente dos Santos, não é? Que já passou a fase da revolução quantitativa, agora tem que ser qualitativa, mas tem que ser com ações. O modelo de ensino superior tem que ser reformado, porque nós estamos a criar reprodutores. Precisamos criar especialistas. Isso é possível, porque é assim que se faz lá fora, não é? E não é muito distante, é só ir para Namíbia, aqui próximo, para a Zâmbia, tantas pessoas. Ele tem uma formação em contabilidade, mas não perdeu tempo com as álgebras, ele fez contabilidade só. Então é preciso repensar nosso modelo de ensino superior. Quais são os cuidados a termos? Agora, é verdade que falamos de muito boas coisas, mas também é preciso ter cuidado com as imitações. É preciso todos esses exemplos que nós citamos aqui já existem. Exato. Mas é preciso que essas boas práticas sejam contextualizadas. Só é possível a contextualização se houver o envolvimento de todos. Porque, e eu vou chamar aqui, não vou citar várias áreas, mas você coloquei aqui, e peço perdão, né, porque cada um coloca normalmente aquela área da qual trabalha mais, a questão da reforma fiscal, os impostos. Em 2014, terminou uma fase, mas não passaram 2 anos, já está se reformando de novo, porque não houve consulta. Eu dou aula na Faculdade de Economia de 2010. Em nenhum momento vi um e-mail sequer do Ministério das Finanças a pedir um subsídio, por exemplo. Existem universidades de capital, mas não existem. Não é preciso, como dizia o meu professor, termos cuidado com as pendrives. Vem alguém do Brasil ou do Portugal com uma pendrive e só editar ali. Não. É preciso envolver os atores sociais todos. Agora, há uma proposta, por acaso publiquei, até trouxe um jornal, vou pedir só umas coisas para dar alguns recortes. Publiquei um artigo agora num jornal de especialidade, um artigo sobre a introdução do Imposto Valor Acrescentado em Angola, fiz um artigo sobre isso, mas é preciso ter cuidado que em tempo de crise há uma tendência dos Estados sufocarem os contribuintes. Então é preciso, porque quando há uma elevada carga sedentária, isso pode gerar o que chamam osso, ou seja, se o meu imposto é quase 100% do meu rendimento, é preferível não trabalhar. E eu vou fechar essa apresentação com um exemplo. Alguém, por acaso, que não tem a ver diretamente com os impostos, o senhor, já de feliz memória, por acaso, era polícia, oficial superior, faleceu. Então, ele tinha um filho fora do relacionamento oficial. E pronto, a senhora processou-lhe, foi passada de trabalho. E foi muito duro, mas vou contar esse exemplo, não é para incentivar isso, só para fazer uma analogia. Quando deram uma percentagem, disse, um dia eu mato esse rapaz, pá. Se entenderam a piada. Ele mensalmente tinha que dar uma percentagem para aquele filho lá do Lubito. Então ele achava que era preferível ficar sem aquele filho. Então, voltando nessa questão, é que se a carga for tão elevada, é preferível às vezes não trabalhar. Se eu pago um imposto de acima de 60% a 70%, se calhar é melhor fazer uma atividade informal, não é? Hoje fala-se muito da informalidade da economia. Mas os poucos que se legalizaram estão sufocados de impostos. Então, por que ter um restaurante se ter um fogareiro a grelhar bicho ninguém vai cobrar imposto? Muito obrigado. Muito obrigado. obrigado então por essa exaustiva apresentação. De facto, consumiu muito tempo, mas pelo que disse, vale sempre. Então, eu vou dar o espaço aos colegas para colocarem perguntas, comentários ou sugestões. Já tem aqui. Seja o primeiro todo saído. Sim, até não gostava de. Sim, sim, pode. Depois, antes eu queria dizer que fiquei satisfeito pela explanação. Sim. Boa. E antes de. Pronto, poder comentar se alguma coisa que eu pretendo apresentar, eu queria dizer que aquilo que falou da mudança, pensa-se em qualquer coisa, depois de um tempo já se muda. Estamos na mesma situação com os bilhetes de identidade. Ainda bem pouco tempo havia dificuldades, pessoas aos montes à espera de bilhete, mas já vai surgir um novo bilhete, ou já surgiu com outras características, com, já com e, outras. E com orçamento, isso tudo são gastos e com orçamento maluco. Bem, mas o que eu queria falar é mesmo sobre a sua abordagem. Era o seguinte, todos nós, os indivíduos têm mais de 40 anos, têm a memória de que 1978 foi, portanto, o ano da agricultura. E Agostinho Neto, que é um dos pais da independência de Angola, num dos seus discursos, não me recordo concretamente onde, mas todo mundo se recorda, penso, dizia que a agricultura era a base e a indústria o fator decisivo. Mas pelo facto de nós termos o petróleo como o grande, pronto, o produto da grande massa, né? Dos dólares, etc, etc, esquecemos de investir na agricultura. Portanto, agora vamos altamente atrasados, mas diz o ditado, antes tarde do que nunca. Então gostava que o nosso preletor, portanto, desse uma opinião sobre se investir de facto agora na agricultura, como se pensa, como o novo presidente está a pensar, daqui a quanto tempo, aproximadamente, o que é preciso fazer exatamente para que de facto a agricultura contribua para que a nossa economia se reencontre ou pronto, cresça, por formas a nós termos uma vida mais decente, pois, mais humana. Sim, vou deixar mais alguns que se quiser. Tem mais alguém que quer falar? Ou podemos ficar ainda por agora? Ok. Ok. Muito obrigado. Sou Edmundo Bastos. Senhor é? Edmundo Bastos. Ok. Ok. Então, muito obrigado pela questão. Pronto, na verdade a questão é bem colocada. E agradeço porque também temos dois fatos. Para além de ser economista, a minha formação secundária sou técnico meio agrário, né? Sou colega do Samunga, né? Eu fiz o meio agrário, por acaso, acho que vou responder com alguma informação técnica, não sei se chegarei lá ou não. E por acaso, há pouco falei, dei uma entrevista na Rádio Ambo, também a propósito, não é? Por acaso montaram uma peça com o senhor José Maria Catiavala da ADRA, que é regente agrícola, não é? Portanto, é especialista nessa área, tem um mestrado também em desenvolvimento agrícola. Agora, se eu percebi bem, colou a situação, portanto fez uma breve resenha, falou ali do ano de 1978, quando já o finado presidente Antônio Neto, não é? Disse que a agricultura era a base e a indústria o fator decisivo. Depois diz, caímos na doença, não é? A doença do petróleo, é? Também já chamamos aqui a população. E o que, é que deve ser feito? Portanto, são mais ou menos uma questão repartida em três. Primeiro, 78. É assim, é preciso, e parece que fomos felizes em trazer aqui uma resenha histórica. É preciso lembrar que em 78 Angola esteve em guerra. É, então, tanto quando se está em guerra, e a nossa guerra foi uma das mais violentas da África, não é? E levou muito tempo. Na verdade, o discurso foi bom. Nem tinha nascido ainda, né? Graças a Deus, mas não tinha nascido, sim, graças a Deus, porque não havia aquela guerra, né? Não tinha nascido ainda. Mas aquilo que está escrito e o que se lembra, tanto que se percebe da conjuntura atual, é que não haviam condições, que havia, os campos todos estavam minados, o país estava repartido, não é? Havia duas capitais, não é? Uma oficial, que é Luanda, e uma capital que, portanto, eles chamavam de capital provisória, não é? Que no Kwango. Portanto, no fundo haviam dois países. Portanto, só haviam dois países, assim, na prática. E, portanto, a agricultura faz-se no campo. E havia um esforço de guerra muito grande, seja do ponto de vista material e do ponto de vista humano. E é curioso que Portanto, a mesma força que podia ser usada para a agricultura foi para a guerra. De dois lados. Portanto, não passou de uma intenção. Não era. É verdade, também se cometeram alguns erros. Importaram-se máquinas pesadas que não funcionaram, não é? Não havia nem homens para operar, nem campos para trabalhar. Agora, mas essa máxima, achamos que ainda ela é atual. Agricultura, porque é assim mesmo. Porque quando nós estamos a falar de economia, no geral, há um indicador de... Porque assim, eu vou chamar aqui um exemplo. Sei que aqui muitos falam inglês, não é? Por acaso, um tempo que eu trabalhei no Caixa Crédito, tivemos um gestor, o Rolly, o Rolando Otero Villanueva, um filipino. Tanto o Rolly trabalhou conosco ali e foi muito criticado, né? Porque nós só falamos de tudo. Tanto o Rolly ficou quase 6 meses, nunca visitou terreno algum. Então surgiu a V4, no tempo da Margarete, pronto, sabe onde comprar? Então ele respondeu assim: I cannot manage what I cannot compute. Ou seja, não posso gerir o que eu não posso contar. Então, no fim do dia, estamos a falar de economia, temos que depois como é que isso se mede. Então é um indicador, que é o famoso PIB, que é o Produto Interno Bruto, que em teoria, tanto o PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país durante um ano. Só que esse todos, depois tem que ser setorizado. Portanto, um dos setores é a agricultura. Há muitos países que o PIB agrícola, assim já o sub-PIB, se quisermos dizer, é muito pesado. E nós podemos aqui chamar alguns exemplos. O Brasil é um dos maiores exportadores de carne, a Argentina, os Estados Unidos, a Holanda, os laticínios, não é? A carne, o leite, a polpa, ou seja, a França. Portanto, nós não temos como. A agricultura é mesmo a base. Porque a agricultura, tanto a grosso modo, parece que só estamos a falar da produção agrícola. Mas depois também temos a produção animal, que é a pecuária. Mas temos a produção florestal. Temos a questão da indústria têxtil, o algodão. Portanto, a agricultura é a vida. Portanto, a agricultura é uma base. Porque seja a indústria têxtil, a indústria de madeira, os móveis, tudo aqui, é produção florestal, é agricultura. Portanto, ela é. Agora, ainda bem que o petróleo foi abaixo. Porque provavelmente nos tocamos, provavelmente, não sei até que ponto, né? Tanto as principais praças já estão subindo um bocadinho. Isso é mal, devia ainda manter ali. Porque as pessoas quando sofrem, inovam. Mas a agricultura é uma base, por esses motivos que já apontamos. Agora, o que tem que ser feito, a agricultura, é preciso acabarmos com a chamada mania das grandezas. Os megaprojetos, aldeia nova. A agricultura não é só aquilo. Porque a agricultura é o meio de subsistência até das famílias. O Estado tem que criar políticas. Existem instituições, é verdade, existe o IDA, né? Que é o Instituto de Desenvolvimento Agrário. Tanto existem várias ONGs trabalhando nesse setor. É preciso dar espaço e apoiar todos os níveis. Desde a agricultura familiar, o cooperativismo agrícola, as indústrias pequenas, médias e grande porte. Portanto, é preciso. E o Estado tem que fazer. O Estado tem de criar espaços. O Estado tem de criar condições. E tem que dar apoio, tem que dar subsídio. E é isso que se faz lá fora, Estados Unidos. Tanto o Estado quer produzir arroz ou milho, tanto ele subvenciona os combustíveis, portanto, tudo isso tem que ser subvencionado. E tem que ser acompanhado com políticas públicas muito claras. Não é? A questão dos adubos, os fertilizantes, mas é preciso também, portanto, é preciso acompanhamento. As escolas de campo que existem, não é? Isso tudo é importante. Agora, mais do que isso, o canal de escoamento. As pessoas têm que escoar os produtos. Porque se eu estou a produzir na Matala, ou nos Gambos, ou não sei aonde, não puder escoar para as principais praças, aquilo vai apodrecer. É um esforço em vão. É verdade que a ideia, houve ideias, tanto dos centros logísticos, Prodes e outros, mas que provavelmente não funcionaram porque havia o petróleo com grande preço. Agora, pergunta daqui a quanto tempo? É uma pergunta difícil, não é? Dizia um autor inglês, escreveu sobre método de previsão. Ele diz, we human are not good forecaster, ou seja, os seres humanos não são bons em previsão. Mas pior do que quem faz previsão é quem não faz, não é? Fazer, agora, isso não é do curto prazo. Tanto a economia, costuma-se a falar o curto prazo, assim, é também discutível. Mas o curto prazo pode ir aí até 3 anos. Olha, tem graça que o doutor foi ministro adjunto. Agnaldo Jaime. Agnaldo Jaime e o Alves Garrocha surgem mais ou menos aí. Também, não precisa. É também a Universal. Esses dois, são férias. Por acaso são grandes professores. São célebres. Então, eles bateram mais ou menos aí. O curto prazo é ter 3 anos. O médio prazo vai ter 5. O longo prazo, mas é preciso também dizer alguma coisa: o longo prazo não existe. O longo prazo é teoria. Alguém dizia, uma professora, por acaso, de logística, ela dizia assim: no longo prazo todos estamos mortos. O longo prazo é o ideal. Ela não dizia por um tempo. Trabalhemos para a perfeição, mas saibamos que ela não existe. Então, sempre que estamos a dizer longo prazo, é o sonho. Porque, por definição, o curto prazo é quando todos os fatores são rígidos. O longo prazo são todos flexíveis. Portanto, tudo varia. Então, é verdade que tanto o ciclo, o ano agrícola, ou seja, as culturas agrícolas são cíclicas, não é? É verdade que já há sementes melhoradas, mas o máximo que podemos ter, mesmo que haja melhoramento das sementes, ou que haja correção dos solos, provavelmente 2 ciclos agrícolas. Então, para se atingir a autossuficiência alimentar, é preciso tempo. Então, dar uma resposta ativa, mas vamos assim, deixar aí brincando, na mão de Deus. Médio e longo prazo, né? Mas isso é preciso trabalho sério e responsabilização. Pronto, acho que não sei se consegue satisfazer. Sim, sim. Ok, parabéns pela apresentação. Isso é muito bom. Quando estavas a falar do fundo histórico da crise, da economia, nossa, percebi também que destacaste muito a questão da. Numa dada altura da guerra, não é? Que eu estou plenamente de acordo. Mas também a história nos diz que as deficiências que tivemos nas políticas macroeconómicas no passado contribuíram muito para o fracasso e para o que nós vivemos até hoje. Agora, a minha questão era para refletir consigo se, no contexto da atual crise econômica e financeira, as nossas políticas macroeconómicas nacionais, na tua opinião, conseguem dar resposta, conseguem dar conta deste cenário ou não? E também vi que terminaste a tua apresentação com a questão do imposto. No discurso oficial, a reforma fiscal tem sido levantada como uma via da diversificação da economia. Se bem que eu também não concordo com isso. E eu vejo que tu colocas isso no sentido negativo. Então queria também perceber se reprovas essa tese oficial enquanto economista. Ok, desculpa, só mais um. É preferível. Não, sim, não há problema. Vamos abrir uma coisa para um círculo de 3, 4 pessoas. Sim. Melhor só também, né? Eu sou Simão Ezequiel. Segundo o Aristóteles, numa das suas passagens, disse que a natureza sempre procura se corrigir. A natureza sempre procura se corrigir, segundo Aristóteles. E indo na lógica da abordagem do preleitor, quando disse que é preciso também melhorar, ou seja, reformular alguns conteúdos do ensino superior. Portanto, é meu alvitre que também deve-se melhorar, digamos, a questão dos processos de gestão, porque, ou gestão financeira, não é? Porque se não tivermos bons gestores e continuamos com esses desvios de aplicação, não é? Acho que isso poderá desembocar também, digamos, num resultado não muito desejado. Portanto, era isto que eu tinha para dizer. O deputado Simão nos remeteu para a antiguidade, onde criaram as bases do conhecimento. Eu sou Nelson Paulo. E ele me convoca a Sócrates, né? Algumas análises mostram que Sócrates foi odiado porque ele demonstrou às pessoas que se consideravam sabedores que não sabiam. E fez isso com alguma politez, né? alguma destreza. E eu que trabalhei muito tempo em educação, penso que nós estamos mesmo nesse estágio, nós de uma maneira geral, e os dados até mostram isso. E na vossa comunicação também terá falado que as nossas universidades estão a gerar muitos reprodutores. E, portanto, esta questão é uma questão de oportunidade, mas a vossa trajetória profissional, que foi boa que trouxe, mostra que é uma das poucas pessoas, o universo é muito pouco, de atores que podem fazer, de atores que sabem, não só que reproduzem, mas que efetivamente sabem. Toda essa trajetória que fez, passou pelo Quis Crédito, que é uma instituição que está a dar créditos de conhecimento efetivamente conseguido, mostra que essas pessoas são muito poucas. O Ilustre faz parte dessas poucas pessoas. O universo é muito pequeno de angolanos que têm possibilidade não só de reproduzir, mas de produzir. Como alguém que está neste universo muito pequeno de atores, o que é que acha que pode ser feito? Nós temos uma, e também fala na vossa comunicação, do cooperativismo como um mecanismo de saída. Para termos aproveitamento dessa densidade populacional, que é muito grande, muita juventude, essa é uma força que nós temos. Imediata, né? Uma intervenção imediata para absorver essa força de trabalho e meter essa força de trabalho a produzir bens e serviços básicos. Por exemplo, eu vou à Faculdade de Economia, eu sinto-me muito triste. A Faculdade de Economia, nós vemos lá na Faculdade de Economia curso de extensão universitária de viabilidade econômica. E na Faculdade de Economia não tem cozinha que permite os alunos comerem barato. Quer dizer, mas qual é a dificuldade de fazer um projeto de viabilidade econômica para as pessoas lá comerem? Quer dizer, nós temos que efetivamente dar corpo ao conhecimento. Isso é conhecimento básico, isso não é conhecimento de complexidade acentuada. O que é que acha que pode ser feito? Isso já se mostrou que não está ao nível, né? Porque eles vendem lá fora em condições que não se aceita, bolo, e que devia ser capturado, incorporar no processo de produção, com qualidade, imitando até, se for o caso. Isto já mostraram que não conseguimos fazer, mas o que é que acha que podemos fazer, assim com alguma honestidade, o que é que podemos fazer, que até agora não fizemos, mas que podemos recuperar fazendo? Essa é a minha questão. Muito obrigado. Bom, se já não houver ninguém, eu vou fechar o ciclo de perguntas. Como são três ou quatro. Não, vou fechar já, porque até responder pode ser que a hora avance muito. Eu vou colocar só duas questões. Provavelmente poderá ser um comentário, quero ouvir a opinião do Joaquim, em relação à questão. Uma coisa que me pareceu um bocado estranha nos últimos anos é que senti que havia pouco poder de compra das famílias, né? Sinto até agora, como resultado das famílias não terem moeda consigo. Estou a falar de moeda, acho que compreende melhor do que eu, no sentido da liquidez primária, não é? Aquilo que as famílias, as empresas estão com ele. Portanto, mas não tinham. Mas mesmo assim, ao contrário, informações que há muitos créditos mal parados. O que significa dizer que se deu dinheiro às pessoas. Mas, por outro lado, as pessoas não têm dinheiro e as empresas também não têm. Portanto, não sei se como economista, homem de finanças, como é que consegue compreender isso? Porque eu não compreendi. Eu não sou especializado nessa área, mas não consigo compreender. Não tem dinheiro na mão das famílias, não há moeda. Portanto, as famílias têm pouco poder de compra, mas, ao mesmo tempo, há crédito mal parado, que deu-se muito dinheiro. Então, não consigo entender. Eu só me lembrar o nome, já muito tempo falo. João Domingos. Obrigado, Estanda. Estás perdoado. Obrigado. O Estanda falou aí da Aldeia Nova, era só para dizer que estão se cometer os mesmos erros. Agora fala-se da Quiminha, não sei como é que está. Alguma vez ouviram a mãe falar da Quiminha? Não. E também o Estanda falava de reprodutores, agora, mas há aqueles que de facto estão a criar. E essas pessoas que estão a criar, às vezes, não são tidas em conta. E eu vou dar um exemplo, que é aquele que é mais badalado, da Universidade Católica, né? Que todos os anos vai sair um relatório, eu sei que vai sair um relatório econômico, que tem sido até certo ponto realista, mas que no final do dia não é aceito, é esbatido. Mas hoje por hoje estamos a ver que eles sempre tiveram razão. Né? Era para perceber porque essa resistência em termos aceitado que nós estávamos numa situação não menos boa. E hoje, agora, como diz, o país está nu, está todo mundo de tanga, né? Vai ter mesmo que entrar um pouco no outro campo também, tá, Joaquim. Isso é que não queria entrar. Não, sim, quer dizer, pronto, não tem como, é só, né? Mas pronto, era só porque eu sei que as ONGs normalmente são apartidárias, né? Embora os seus membros não sejam, né? Porque o próprio é um ser eminentemente político, né? E depois nós temos a infelicidade nessa nossa área. Quer dizer, não tem como não tocar em questões políticas. Então vamos falar, nós estamos aqui para isso, não é? Por acaso é muito atrevimento ter que falar para um público desse, né? Pronto, mas como já andei por cá, eu sei mais ou menos como fitar, né? Então, indo diretamente às questões. Primeiro, portanto, agradecer o seu CUPE, o nosso representante no AMBO, não é? Portanto, é, na verdade, quem o recebeu foi o senhor Engenheiro Figueiredo, o Carlos Figueiredo, mas mal entramos, saiu logo, não é? Então, o seu CUPE é que, no fundo, é que me fez crescer no AMBO, não é verdade? Foi o meu primeiro emprego na TDEB, não é? Fomos recrutados do IMA, Pedro Agrário, tanto naquele programa de estágio, a TDEB foi buscar um grupo de estudantes no IMA, eu por acaso fui contemplado, e pronto, então, o seu CUPE é a pessoa que, tanto, ao jeito dele, né? Nunca foi bem falado, é verdade, só muito sério, mas foi bem falado, né? Mas pronto, então, estamos aqui, portanto, é um grande prazer, então, ter que responder ao meu representante, né? Não é muito fácil. Um dia é verdade sempre, né? Sim, isso é como professor, né? Quer dizer, isso aqui é indiscutível, né? É indiscutível, portanto, não vale a pena aqui ficarmos a fingir, né? Isso tem que ser dito, porque depois só tem uma história, né? O cara que conhece, eu sou uma pessoa aqui, eu conheci no AMBO, um tempo, há mais de 15 anos, né? Então, é uma honra ter que responder. Então, as questões que o seu CUPE coloca, se bem tomei nota, portanto, é sim as atuais políticas macroeconômicas, portanto, elas estão bem alinhadas ou não? É sim, boa questão. Na verdade, os Estados todos têm que usar, há dois instrumentos principais, que é um, portanto, a política fiscal, que é orçamental, né? Política fiscal, que é a política orçamental. A outra é a política monetária. Portanto, as duas é que fazem, no grosso, a tal chamada política macroeconômica, né? Portanto, a política fiscal, ou se quisermos a política orçamental, ela se foca mais na questão da produção como tal. A política monetária, portanto, não é a economia real, é a economia financeira. E a economia financeira é uma economia de especulação. E, infelizmente, né? Portanto, o governo, nesses últimos anos, não podemos avaliar ainda esse último governo, porque não tem 3 meses sequer. Mas, portanto, o último governo, esse último saído das eleições de 2012, aprimorou muito a política monetária. E fixou os câmbios. E forçou, quer dizer, se quiséssemos usar o termo, a economia foi forçada. Porque há já muito tempo que se defende a desvalorização da moeda. Porque há uma grande distância, por exemplo, entre o câmbio oficial, que ninguém tem acesso para começar, o câmbio paralelo, que é esse que move a economia. Então, portanto, se quisermos, a política orçamental, fiscal, ela dependeu fundamentalmente do petróleo. É uma monoprodução. É? E já se comentou aqui, com todas as consequências que isso tem, não é? Por acaso, eu fiz um estudo que estávamos para publicar aí numa jornada científica, mas depois, outros contratempos, analisamos, foi um grupo de 4 colegas, não é? Analisamos os orçamentos gerados do Estado de 2012 a 2017, né? Olhamos para o quadro macrofiscal, que é a receita de despesas, qual é a contribuição, portanto, qual é a contribuição, portanto, a contribuição dos impostos, ou seja, só para ver o peso, dos impostos petrolíferos e não petrolíferos. Ou seja, os impostos petrolíferos andavam à volta de 90%. Ou seja, a nossa produção era 4 horas de petróleo. Então, daí o grande pique, o despique, quando houve a queda, portanto, a política orçamental, não houve diversificação, quase se devia fazer. Então, não podemos dizer que foi tão boa, porque sentamos no saco azul do petróleo. A política monetária, aí os câmbios eram administrativos, portanto aí não se deixou que as forças do mercado interagissem, procure oferta, onde o Estado tinha só que regular. Portanto é preciso que agora o Estado flexibilize, há teorias, né? Que não estamos em teoria, mas existem várias teorias do acelerador fixo, acelerador. A teoria quantitativa da moeda já não responde, O Estado tem que deixar, senão vamos cair naquilo que depois aconteceu com o Zimbábue, não é? Onde o presidente Mugabe mandou imprimir dinheiro. Isso em teoria chama senhoragem, que é a impressão do dinheiro no vazio. Porque a massa monetária em circulação na economia tem que estar proporcional, tem que ser proporcional ao nível de produtividade da economia. Não é só imprimir. Quer dizer, depois, se eu imprimo dinheiro em massa, como consequência, tanto do lado da oferta, muito dinheiro, a procura, portanto, então haverá, como consequência, vai ser do preço. Portanto, haverá muito dinheiro, então para manter o equilíbrio, haverá um desvio. Isso gera inflação. Então, para dizer que, na verdade, não foi uma boa política, mas a verdade é que estava camuflado nas divisas que vinha da petrolífera. E agora, como descambou, então ficamos nus, que tal é essa? Ficamos nus. Agora, é verdade que é preciso que o Estado liberalize um pouco mais, não é? A política. E é preciso que se aposte mais na economia real. Se aposte mais na economia real, porque senão vamos continuar com isso. Isso é uma ilusão, porque a economia monetária é especulativa, é ilusão, é ilusória. É tudo administrativo. Estamos a dizer que o câmbio é de 169 ou qualquer coisa. Na verdade, o câmbio é de 300 e tal mil, 300 e tal. Então, esse hiato, essa diferença entre o oficial e o paralelo, há espaço para muita especulação. Dei alguma voltinha, mas eu gosto de responder, às vezes, de forma a colocar as questões e cada um tirar suas conclusões, não é? Para não dizer que foi tão bom ou tão má, mas na verdade não foi a desejada. Né? Não foi a desejada. Mas também só ver a forma, portanto, em inglês soa melhor, porque em português se confunde, governo corporativo, mas em inglês corporate governance, não é? O corporate governance tem-se dito, aí é preciso o compromisso com a competência. É só vermos quem foi o governador do Banco Nacional. Não teve experiência na área. Então, não havia, ou seja, não se dava o devido papel à autoridade monetária. Alguém que está aí qualquer também sabe que não é ele que vai decidir. Não é em vão, como em Portugal, por exemplo, o Banco Nacional é autônomo, não depende do ciclo. O Banco de Portugal, que é o Banco Central, não depende dos ciclos políticos. O governador do Banco de Portugal tem um mandato. O governo pode cair hoje, ele continuaria até cumprir um mandato. Porque é um outro poder. É um outro poder. Portanto, o Banco Nacional da Angola tem um peso muito importante na repressão da economia. Mas se ele anda nas sombras das decisões políticas, a consequência é essa. Portanto, eu acho que temos que dizer, também, aliás, não tenho dificuldade de dizer isso, mas tem que ser dito porque quando a gente vem para um debate desse tipo, acho que é preciso alguma abertura, né? Até agora não é? Alguma abertura. Até agora não é. Então, essa é a primeira questão que o senhor Cupi coloca. Agora, os impostos. Na verdade, olhando para essas medidas, essas medidas que o governo vai sair para os próximos 6 meses. As medidas intercalares. Sim. O que é que tu vês? Eu não li também, né? Mas são 86 páginas, também não li tudo. Não, mas aquilo que tem a ver com as questões econômicas, financeiras, o que é que tu vês? Vai mudar? Não, na verdade, as políticas estão lá bem definidas em todos os setores. Agora, o problema é a implementação. Porque a implementação pressupõe responsabilização. As pessoas são as mesmas, não é? As pessoas não mudam de um dia para o outro. Não é preciso, agora é verdade, que houve agora mudança, temos um novo inspetor-geral do Estado, não é? Que veio do Serviço de Investigação Criminal, temos novos magistrados, e é muito provável que estão na responsabilização. E é preciso não desassociarmos, e porque a pergunta tem a ver com uma política pública, é preciso não desassociarmos, porque o Presidente da República diz que a impunidade tem dias contados. Então a ver, vamos. A questão está na implementação, porque as políticas são boas. Até porque não há espaço de ter mais políticas, porque já está escrito, não queria que a gente encontre isso. As boas práticas já existem. Agora, a responsabilização, o rigor, a assunção, não é, do interesse público, é a questão. E isso pressupõe, portanto, instituições fortes. Não é? Que, pronto, é preciso que as pessoas sejam responsabilizadas. Pronto, em termos de gestão de recursos humanos, fala-se em duas coisas, do ponto de vista de compensação. A punição e o incentivo, a recompensa. Então, se as pessoas não forem responsabilizadas pela sua gestão danosa, não é? Não forem responsáveis pela gestão danosa, portanto, o modus operandi vai continuar. Vai continuar, porque também não podemos ficar 5 anos a exonerar, depois precisa trabalhar, né? Então, é nesse sentido. Agora, olhando para a questão dos impostos, Na verdade, a questão do orçamento do Estado tem dois lados, o lado da despesa e o lado da receita. E o Estado dispõe de muitas outras vias. Tanto o Estado tem recursos minerais, o Estado tem empresas públicas e depois o Estado tem impostos. Mas é preciso ver que o imposto tem uma função social, que é da redistribuição da riqueza, não é? Portanto, isso tem um respaldo constitucional. Portanto, se formos no artigo 101 da Constituição da República, diz que o sistema fiscal visa satisfazer as necessidades coletivas. Portanto, está lá a definição, não é? Significa que a noção tradicional, porque vem dos clássicos, Adam Smith e outros, não é? Portanto, o imposto serve para fazer o quê? Tirar mais de quem tem mais, tirar menos de quem tem menos e não tirar da quem não tem. Mas por via dos gastos governamentais, que é o investimento público, beneficia o coletivo. Essa é a ideia. Agora, mas é preciso ver que é as economias subterrâneas, negócios escuros, tráfico legal de drogas, de armas, e os negócios não declarados, negócios em paraísos fiscais. Portanto, para que a reforma fiscal atinja o seu real objetivo, ele tem que atingir os grandes. Tem que atingir a grande fortuna. Senão vamos começar a sufocar o coitadinho. Portanto, com uma carga sedentária acima de 50% não resulta. É por isso que existem, tanto lá fora, não é? Os ricos são muito tributados. É só vermos os escândalos com os Messi e outros, o Cristiano, com a fuga ao fisco. É uma questão muito séria. Agora, quem é que tem a grande fortuna? Nós somos idosos, o pacato, o professor, que tem um mísero salário. Não somos nós. Portanto, mesmo que nos tributem a 100% não resolve o problema de um bairro. Agora, a grande fortuna que existe, sabe-se onde está, tem que ser tributada. Que eu não sou defensor da caça às bruxas. Temos que criar aqui uma verdade e tal, não sei se o que, tá bom, então, se roubar não importa. Mas isso tem que ser tributado. Porque se essa riqueza toda que anda lá fora, o Irene que está ali, milionário, esse dinheiro se for tributado, vai resolver. Se ele conseguiu naquela altura, depois também depois exercitar o perdão, não é? Agora, mas de fato, o dinheiro tem que ser tributado. Agora, apresentar a reforma fiscal como uma grande reforma é politiquice. Isso era para resumir, é politiquice. Eu sou pessoa de fiscalidade já há quase 8 anos e há muito tanto imposto. Há 3 princípios básicos dos sistemas fiscais, que é a eficiência, a equidade e a simplicidade. Os sistemas fiscais têm que ser simples, equidade e justiça, tem que ser justo. Tem que ser justo. Mas também a eficiência, ou seja, tanto para o Estado, que isso é o que eu costumo dizer nas aulas, que essa matéria de imposto é como um jogo de gato e rato. O Estado é o gato e nós, os contribuintes, somos o rato. Queremos fugir o máximo e o gato também quer nos apanhar ao máximo, não é assim? Dá o seu equilíbrio. Se do lado o gato precisa arrecadar ao máximo, nós, o rato, fugir, então tem que haver o meu termo. O Estado tem que arrecadar aquilo que lhe cabe, mas nós também não podemos dar tudo o que temos. Porque senão há a chamada carga excedentária, ou seja, se os impostos nos sufocarem, isso desacelera a atividade econômica, porque o imposto onera o preço final dos bens e serviços. Não tem como, então tem que ser justo. Tem que ser justo, tem que ser acometido. E porque o imposto não é a salvação de tudo. Não é a salvação de tudo. Portanto, o imposto é uma variável que anda por aí, uma das fontes da arrecadação, mas não é a única. Então tem que ser gerida com cuidado, porque senão depois criamos ineficiência no circuito econômico. Então, o seu suco fica satisfeito? Sim. Não. É uma reflexão só. É uma reflexão. Sim. E é plena. O que nós vimos é que o Estado na crise queria sobreviver. Não é possível. Não é possível. Ah, depois eu queria morrer em Portugal. Não vale a pena. Então, há quem até diga que o empreendedorismo está sendo uma forma de... Quer dizer, é boa, mas o Estado não pode usar isso como forma de escapar sua responsabilidade de prover. Não, mas também se houver, que essa questão do empreendedorismo tem categorias. Porque tem aquele empreendedorismo que é mesmo de inovação, de criatividade, mas há um de sobrevivência. E nós temos aqui a GEM, é o Global Entrepreneurship Monitor. Portanto, é uma organização, não é? Portanto, sem fim lucrativo, que faz a monitoria do grau de empreendedorismo dos países. E o empreendedorismo, portanto, também tem várias categorias. Portanto, tem aquele empreendedorismo que é orientado para a eficiência, mas tem aqueles que é orientado para os fatores de produção, como é o nosso, é matérias-primas só. Portanto, a gente fala assim oficialmente empreendedorismo, mas Angola está naqueles países orientados para fatores de produção. Não é tão como se fala em público, relatórios oficiais. dos temas das Nações Unidas, portanto dizem que tanto nós aqui estamos empreendedorismo por necessidade, é fome. Para não morrer na fome, não vender alguma coisinha. Não é, não é para criar o iPhone, nem para criar o Samsung. Nada de inovação. O empreendedorismo também tem níveis. Tem orientado para a inovação. Pode ser inovação, nos processos. Exatamente. A gênero, é verdade, nos coloca no, país, no grupo de países. O empreendedorismo tem então, fatores de produção, não é para inovação e nem para eficiência. Pronto, então, o seu Simão Ezequiel, portanto, ele coloca a questão, é verdade que é preciso disciplina orçamentária, resumindo a questão que coloca, não temos como. É preciso disciplina orçamentária. Portanto, a gestão financeira do Estado tem que ser feita com responsabilidade e colocar o interesse público acima de tudo. Só que a gestão, teoricamente não, é. Tem quatro funções: planeamento, organização, direção e controle. Sendo que todas são importantes, mas se quiséssemos hierarquizar, o mais importante seria o controle, a monitorização. Nós podemos buscar os melhores especialistas aí do mundo, de Harvard, de Cambridge, de não sei de onde, se não houver controle, é em vão. Nós podemos ter os melhores manuais de controle, regra, se não houver controle, é em vão. Uma coisa é dizer que quem não fizer vai ser responsabilizado. Outra coisa, ninguém ser responsabilizado. Porque as pessoas aprendem com os processos. Portanto, se o fulano fez e não for responsável, por que eu não fazer também? Então é a responsabilização. Vamos ver então. É a responsabilização. Não há outro segredo. A grande diferença entre... E a disciplina? Nós aqui vemos, por exemplo, não vamos distante, em Moçambique, os carros do Estado não é para ir nos piqueniques. Depois do expediente o carro fica ali. Logo vai durar mais tempo, o Estado não vai precisar repor em tão pouco tempo. Só que não, os meios do Estado são mais privados do que públicos. Isso é verdade. Isso disciplina. E isso traz ganhos de eficiência. Isso disciplina. Então, aqui o senhor Nelson Paulo, tanto ele fala muito bem, cita Sócrates, tanto só sei que nada sei. Agora, é verdade, tanto reprodutores e produtores, eu pronto, tive a felicidade, não é? Pronto, isso não foi minha obra, né? Como disse, eu mal terminei o ensino médio. A DDB foi lá nos buscar e conseguimos cumprir a disciplina e estamos aqui. Ficamos de 2001 a 2006, 2007. Depois, escrito, voltamos na DDB nas finanças, aí fui para uma multinacional petrolífera. Depois, regressei para o AMBO, criei uma empresa de consultoria. Já fiz orçamentos para o Tribunal Provincial do AMBO. Já dei informações pelo IFAL, para administradores municipais e adjunto do AMBO, Biegua do Banco, de Malange, Bengo, Kwanza Norte. A vida é que me botou, alguma sorte calhou ali, não é verdade? E provavelmente consiga relacionar aquilo que é teórico com aquilo que é realidade, não é? Mas que também as pessoas têm que se entregar um bocadinho mais. Com as pessoas, o imediatismo, é preciso aceitar. Eu quando entrei para DDB andava a pé. Saía da Rua dos Ministros para Canata a pé fazer uma identificação para ver o municipal. Depois de um ou dois andava de bicicleta. Aí preciso aceitar isso. Nós éramos 16, mas depois fiquei sozinho. É preciso, se calhar, também submeter-se. É verdade que as pessoas hoje se formam, licenciatura, outros níveis, querem já ser chefe. É preciso aceitar. É preciso aceitar. Porque, tipo, o conhecimento vem com o tempo. Vem com o tempo. Se a pessoa quiser pensar que terminou um ciclo, seja qualquer, licenciatura ou mestrado, tem que ser chefe, mas o chefe não sabe nada. Mas tem que andar. Tem que andar e tem que aprender. Antes de ir para a formação aqui no Cacoaco, no estaleiro, aqui onde agora é isso, não é? Yeah, yeah. No, aí no país no. Aí na estaria do Porto Pesqueiro. Aí, o Tangan, né? Exatamente, nós ficamos quase dois meses só a imprimir, encadernar documentos. É preciso aceitar aquilo. Então é só um processo. Era só para poder. É processo, é preciso humildade. É preciso andar, sim, portanto, nada. Ficamos, antes fomos recrutados, ficamos esse tempo todo e fotocopia aquilo, imprime aquilo. Os outros que não aguentaram saíram, não é? E eu fiquei para cá, fiquei. Depois, então é preciso. É verdade. Agora, nós temos que. Uma coisa que se fala hoje na didática moderna é: nós temos que aprender a desaprender. Temos que aceitar novos processos. Se a pessoa pensar que já sabe, então você não vai aprender, porque você vai ter resistência. Você vai ter. Você é resistente, não é? Para ti, o teu conhecimento é o melhor do mundo, como eu sabia em 81, é o mesmo. As coisas mudam. Mas tem que ser resiliente, é um termo que se usa hoje, a resiliência. Tem que estar preparado para mudança, não é? Aceitar novos paradigmas e novos desafios, senão você chega lá. Então acho que resumiria a questão que coloca. Não tem como, o caminho é esse. Aceitar novos desafios e estar preparados para aprender. Depois aqui, que tanto fala, é verdade, cooperativismo, é, a extensão universitária, coloca a questão da extensão universitária. Por acaso conheço o coordenador, não é? João Pires, mestiço. Meu colega de doutoramento, por acaso. Mas. Ainda bem. É meu colega, então, e por acaso também mora aí onde eu moro, não é? Com Nova Vida, até mora ali. Mas você não estuda a economia colonial, porque a economia colonial dá mostra de que há coisas que podemos fazer. Não, mas isso é só uma questão de história, não é? Porque economia colonial, economia angolana, isso é só uma questão de história. Depois a economia depois também se especializa. A formação tem que ser multidisciplinar. Podemos ter uma cadeira que fala de economia colonial, mas a economia estuda várias outras coisas, das matemáticas, um monte de coisa. Portanto, para o indivíduo, mesmo que estudasse toda a economia colonial, não chega lá. Depois se combinar com a previsão, econometria, matemática, os direitos, não é? Porque a economia é um sistema, portanto a economia é uma ciência social, tem que estar interligada. Exato. Agora é verdade, porque isso é o que eu falei aqui nas sugestões, que é preciso evitar as imitações. Que depois da economia colonial também se aplicou num determinado contexto. É muito provável que não se aplique nesse contexto atual. Então, é só para fins históricos. Exatamente, tem boas coisas. Mas hoje, se calhar aquela loja de comercialização do campo, da troca, também não funciona. Exatamente. Então, agora, é verdade que também, mas também é responsabilidade do Estado. Por exemplo, a realidade com Portugal, por exemplo, não falo de Portugal, porque por acaso conheço um bocadinho, é, a associação de estudantes também tem orçamento. No orçamento, o orçamento do Estado, deu uma rubrica para a associação de estudantes. Tem que ter ali. E, normalmente, as cantinas e atividades similares são geridas pela ação de estudantes. Então, os preços são subvencionados. Por exemplo, conto um exemplo lá no ISEG, Instituto de Economia e Gestão do Estado de Lisboa, para ir próximo do Lago do Rato, não é? O Lago do Rato, para ir depois do... exatamente, o Lago do Rato, na Avenida da Liberdade, não é? No Quelhas. Ali, se na rua, normal, uma refeição é cerca de 7, 6 euros, 5, 4 euros, lá é 1,5 euros. Tem dinheiro de sopa e uma boa refeição. Mas não está subvencionado. Portanto, o Estado tem que assumir isso. A gente está falando de merenda escolar. É, podemos também caprichar um bocadinho os orçamentos das instituições. Para que os estudantes, se são de estudante, não ficar só a comer o dinheiro do batismo dos caloiros, não é? Tiver também uma responsabilidade de gerir o orçamento do Estado, vai aprender processo. Vão aprender processo. Portanto, é preciso. Mas isso aí tem a ver com a orçamentação participativa. Mas quem faz o orçamento está na Mutamba, ele não sabe se lá tem fome ou não. Se ele não defender a questão da orçamentação participativa. Pronto, então. O João Domingos, portanto, coloca a questão do poder de compra nas famílias, tal, tal, tal. Mas depois há uma contradição com o que ele tomou parado. Pronto. Na verdade, também essa pergunta, quando tem formação em crédito, não é no que é crédito. Há uma questão. Quem em crédito se coloca. Aí também tem a ver com a transparência. Todas as instituições financeiras, e também isso é de lei, têm de ter os critérios de elegibilidade. Então não vou apanhar, não vou pegar uma pessoa que não tem uma atividade econômica, vou lhe emprestar. A princípio, os indicadores estão lá. E há um limite, a taxa de esforço. Mas depois tem o cabritismo, o negócio, as comissões. Tantas pessoas foram emprestando dinheiro sem respeitar os critérios, mas não havia, como eu disse, o controlo. Tantos manuais estão ali. Fomos aos bancos, a taxa de esforço vai de 35% a 50%. A princípio, em teoria, não é? Em teoria, ninguém seria sobreendividado. Dito de outra forma, se os critérios de acessibilidade do crédito fossem levados à risca, a princípio, todo mundo, salvo aqueles que entrassem em falência ou morressem, não é? É que não iriam pagar os créditos. Porque antes de ceder um crédito, há uma avaliação da capacidade econômica e financeira. Mas por que há um excessivo crédito mal parado? Por causa da forma como os créditos, que são os bilhetinhos. Tem que ser dito também. Mas como é que o banco deu crédito se não havia garantias suficientes para... É os bilhetinhos, os telefonemas. Os gasões. Sim. Essa é a realidade, quer dizer, nós estamos falando da realidade. Mas nós estamos ali. Mas agora, é o fulano, portanto, é o fulano. O tipo que está lá na área das operações, na área comercial, ele já sabe que para ele também, como com a administradora, vai facilitar um empréstimo, mesmo alguém que não tem capacidade. Exato. Então a questão está na transparência. no, na seriedade, na fiscalização das instituições, na justiça. Depois tem bancos que têm esse problema, há outros que não têm. Sim, não, mas os bancos, sobretudo aqueles bancos com uma grande influência pública, BPC, o BCI, um bocadinho o Banco Sul, não é? Isso é um bocadinho para isso, não é? Sim, mas Joaquim, associado ainda a isto que eu coloquei, tal facto de não tenho dados estatísticos, sim, mas pelo que eu vi pela imprensa fora, é que os bancos, mesmo com a crise, parece que tiveram um aumento muito grande em termos de lucros. Não sei se é esse o termo, sim, tecnicamente, mas vamos dizer lucros, não é? Sim, sim. Líquido, tem mais. Mas é. Injeções, mas é assim, na verdade, é assim, o banco, assim, usando uma linguagem terra a terra, o banco não é uma instituição de caridade, premissa básica, tanto é uma entidade com fim lucrativo, ponto. Sim, mas também, Joaquim, o banco vive grande parte, principalmente os bancos de segundo nível, dos créditos, dos depósitos. Vou chegar ali. Para começar, os bancos são entidades com fins lucrativos. O resultado bancário, como qualquer resultado de uma empresa, é rendimentos e gastos. Tanto os gastos são os gastos conhecidos, com salários, com tudo o resto, equipamento, infraestrutura, por aí. Mas depois tem a parte dos ganhos. O banco tem vários serviços. Tanto, o crédito é um dos mais importantes, mas os bancos não ganham muito dinheiro só nos créditos. Os bancos têm os serviços solicitados, a emissão do cheque, comissões bancárias, não é? Aquela despesa de manutenção, portanto, e a intermediação financeira, sobretudo despesas com estrangeiros. Aquilo que dá muito dinheiro. O banco não tem só empréstimo, então ele pode ter o crédito mal parado. Mas do ponto de vista, e aí pronto, se calhar a linguagem tem que ser mais contabilística, o resultado de uma empresa, porque o banco é uma empresa, tanto o resultado contábil, o resultado de uma empresa não é a diferença entre o que entrou e o que saiu. O resultado do ponto de vista econômico, mesmo aquilo que eu não recebi, mas foi capitalizado, também é ganho. É por isso que muitas empresas têm lucro, mas não têm dinheiro para pagar impostos. Uma coisa é a ótica econômica, a outra coisa é a ótica de tesouraria. Portanto, é verdade que os bancos, e depois mais, os bancos, portanto, para além de vários produtos, portanto, vamos aqui citar, vou pedir cheque, estou a pagar a comissão. Faço uma transferência, tem uma comissão. Tanto mensalmente há bancos que têm despesa de manutenção, não é? Para aí fora. E depois há a questão do crédito. Existe o crédito, o juro ativo e o juro passivo. O juro passivo é aquilo que nós, quando temos um depósito a prazo, o banco nos dá uma maninharia. Quando vamos lá pedir dinheiro, o juro é exorbitante. Portanto, há essa diferença. E para além de que também os bancos, eles repartem bem a carteira de investimento. Há atividades muito com um risco muito elevado, como a agricultura, por exemplo, e os investimentos a longo prazo. Muitos bancos foram aprimorando muito o que é a questão do comércio, compra e venda, porque é rápido, tinha uma liquidez imediata. Então, é por isso que, independentemente do crédito mal parado, ainda assim os outros produtos eram muito rentáveis. Ainda deu problema com a questão dos títulos, né? Bancos, o Estado é o maior cliente dos bancos. Exatamente. Em teoria, o cliente Estado, o risco é nulo. É nulo. Ele pode demorar, mas paga sempre. Bom, então isso aqui. Então, faltou aqui só um comentário do senhor Samunga, não é? Sim. O senhor Samunga colocou a questão, portanto, da experiência da Aldeia Nova, Alqueminha. E depois a questão da produção da Universidade Católica, não é? O Centro de Estudos. Na verdade, pronto, muitos desses projetos eram o que eu dizia, cuidado com as imitações. Era uma experiência que é israelita, e até pegar, copiou. É preciso adaptar. Uma coisa que funcionou em Israel, eu por acaso visitei um projeto no Chico, não é? Também estava lá em realita, aquilo parecia muito bonito, mas logo depois aquilo bastou que saísse, portanto é o problema. Agora, capacidades aqui existem. Capacidades do ponto de vista técnicos, agropecuários e outros atores existem. Agora, mas a questão estava na mania das grandezas. Mas por quê? Por causa do outro interesse. Em relação aos relatórios. Os relatórios estão ali. Mas há uma coisa que se chama em política, né? Não está aqui falar política, mas tem que falar, já disse aqui que não tem como. Uma coisa é o dado técnico, outra coisa é a avaliação política. E é curioso, quer queiramos, quer não, vou ter aqui que dizer, porque a pergunta foi colocada, mesmo na economia, não estou falando economia de Angola, economia como um sistema de conhecimento. Hoje há uma teoria que emergiu, que é recente, que é a teoria dos ciclos eleitorais. Muitas decisões econômicas, elas são tomadas com base nos ciclos eleitorais. Não é, é verdade que há países que exageram mais do que outros, mas isso existe. Se nós vemos nas épocas eleitorais, volta e meia, inaugurou isso, inaugurou aquilo, inaugurou isso, inaugurou aquilo. Só é para os ciclos eleitorais. Então, mesmo com uma determinada produção, uma determinada política, porque as medidas econômicas têm os seus efeitos colaterais, só que é efeitos que não são desejáveis. É por isso que, e eu vou fazer aqui um desafio, oxalá já a vida dela para voltarmos a falar disso em 2022. Essas medidas que o presidente João Lourenço está a tomar, não teria coragem de as tomar em 2021. Eram politicamente incorretas. Tem que ser agora, no princípio do mandato. Isso também explica-se. Porque as pessoas podem ficar chateadas. Mas daqui a 2, 3 anos ele modera um bocadinho e esquece. E não vamos esquecer isso. As medidas duras tomam-se no princípio. Como tudo é um casamento, não é? Isso já é para balizar tudo, não é? Os dois primeiros anos. Você chega já, você é o mais duro. Você é como tudo. Eu dou aula de 2010 na Faculdade de Economia. Até 2013 eu era terrível. Mas hoje mudei muito. Mas era para se impor. E hoje já mudei muito. Meus alunos têm medo de mim. É como tudo. Os primeiros anos é mesmo para apertar. Então era só para dizer que, na verdade, as políticas são boas. O relatório está lá, é bonito, mas politicamente não era conveniente. Por isso é que temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado de aplaudir, mas tem que absorver o contexto. É preciso também criar um mito, né? O jornalista também tem que criar um mito dele, não é? Tem que meter medo também. Mas depois ele vai aguentar. Pronto. Vou dar a sua palavra então. Sim, faz favor. Para finalizar, uma exceção que estou a abrir. Obter um esclarecimento sobre a atualização do quadro. Sim, sim. Talvez eu não tenha o termo técnico mais próprio para isto, mas queria o esclarecimento. E, por favor, perdoa a minha ignorância, mas o meu pai dizia que desvalorização, antigamente ele tinha, por exemplo, 2 mil dólares, 2 milhões de kwanzas no banco. E houve uma desvalorização e cortaram 2 zeros. Sim. E ele passou até aquele valor. Depois de um tempo cortaram mais 2 zeros. Então eu queria saber se isso é que é a chamada desvalorização e qual o impacto social que isso pode causar. Yeah. E segundo, isso também afeta porque nós somos os únicos milionários pobres do mundo. Quase todos os milionários não têm medo, têm boa vida, tem referência, mas nós podemos ser milionários na conta, mas estamos mal. Então, eu queria entender mais ou menos. Todo mundo já teve milhões. Ok. Um milhão de quase. Não, na verdade é uma pergunta. Sim. Tu dá uma rir nessa. É lá, eu também estou rindo sobre isso, porque estou a rir com estilo, né? Eu sou milionário, mas não é os milionários estão lá, mano. Eu, moçada, não estou aqui agora a falar do caso que está em voga, né, o caso do Zimbábue. Já houve épocas, não é? Mesmo no Moçambique, nem com os medicais, tanto quanto a inflação é galopante, né? Exato. Já houve épocas que você, para comprar um saco de arroz, leva um carro de mão de dinheiro. Sim, mas nós também vemos isso, não? Sim, ele também. Nós estamos por isso. É. Você com um carro de mão, vem com um saco de fuba. Porque é assim: existe, e aí eu vou ter que fazer uma história breve, né? Preciso perceber. Tem mais 5 minutos para fechar. Tá bem. O debate. Tá bem. Então, mas tenho que responder mesmo. A história monetária e financeira mundial passou várias fases. Nem sempre se pagou com dinheiro. Não é? Isso todo mundo sabe. Também nem sempre, aí já vindo para aqui, nem sempre o dólar americano foi a moeda de referência mundial. tanto o dólar como o meio de pagamento de referência mundial começou depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, não é? Exato. Depois da Segunda Guerra Mundial, aí, tanto em Bretton Woods, New Hampshire, nos Estados Unidos, não é assim? Uhum. Tanto quanto os Estados Unidos comandou a guerra e tudo o resto, então substituíram o padrão ouro pelo padrão dólar. E depois surgiram as instituições do Bretton Woods, não é? Portanto, são tanto as entidades do Grupo Banco Mundial e o FMI. Só que o FMI, portanto, depois, em função, portanto, quem que tinha mais peso? Quem tinha mais reservas em ouro, também a sua moeda ficou mais pesada. Então, no cabaz de divisas internacionais, tanto o euro, tanto o dólar americano, o euro e a libra esterlina, né, tiveram o seu peso. Então, todas as moedas são indexadas ao peso destas moedas em função da robustez da sua economia, para começar. Então, significa que o valor do dinheiro de cada país, o valor de ouro de cada país, depois ele é comparado. Portanto, ele tem que ser sempre indexado à moeda de maior referência, que é o dólar. E isso é que vai. E o preço do dinheiro é que é o câmbio, a taxa, portanto, é a taxa de câmbio. Exato. Então, aqui, há um câmbio, portanto, esse câmbio portanto, teve a sua origem depois das ações de Bretton Woods, não é? New Hampshire, depois da Segunda Guerra Mundial, e depois foi evoluindo. Agora, é verdade que já há países que cresceram muito, os asiáticos, mas sabemos como é que é o G7, não é? O G7 ainda mantém o peso da economia, aquele peso que vem da Segunda Guerra Mundial. Significa que, em função, e as instituições internacionais, ou seja, o FMI, ele estabelece quais são as regras, dá as balizas para os Estados se situarem. O Estado tem que se situar. E, portanto, os Estados vão se tornando nessas balizas. Significa que, em função do nível de produtividade e da sua capacidade de importar e de exportar, a sua moeda vai ter uma paridade. Vai ter uma paridade. Então, se houver uma subida, se houver uma escassez de bens e serviços generalizados, você vai precisar de importar mais. Significa que o teu dinheiro vai valer cada vez menos porque você vende pouco. E assim, então é assim que... E quando respondia ao seu CUP, eu dizia que o Estado, a política macroeconômica se divide em duas. A política orçamentária e a política monetária. E o que tem a ver com o dinheiro é a política monetária. Significa que se os preços subirem tanto, para que haja compatibilidade, para que as pessoas possam comprar, depois o Estado vai imprimir moeda. Mas depois isso vai ser insuportável, porque depois tivemos as várias trocas da moeda, não é? A troca da moeda, tivemos o Kwanzaa reajustado, o novo Kwanzaa por aí. Cortando aquele país, então é no fundo atualizar o valor real do dinheiro com a situação econômica concreta. Portanto, é compatibilizar a situação concreta do dinheiro com a situação econômica real. E o Brasil fez isso, não é? Saiu dos cruzeiros, entrou para o real, não é? Tanto Angola também foi, entendeu? Saiu, não vamos falar da história colonial, mas saiu dos Kwanzaa, novo Kwanzaa, Kwanzaa reajustado, estamos no Kwanzaa, que é mais ou menos estável, não é? Mais ou menos estável. E mais, de momento ou quase, ninguém te garante que um dia desse também é uma outra designação. Agora, é possível, porque tem a ver com... Então, sim, o câmbio, se agora, porque a nossa, eu tenho 2 milhões, mas a moeda de referência internacional é o dólar. Os meus 2 milhões, se o câmbio subir, hoje vale menos. E no fundo, isso ali, é por onde começamos. Por exemplo, da lata de leite. Como hoje 100 mil quase, comprar 20 lata de leite. Se o preço do leite aumentar, compra menos lata de leite. É simplesmente isso. É como, portanto, e resumindo, a economia, assim, depois ela se centraliza. Temos um mercado de bens e serviços, não é? Depois tem o mercado de trabalho. As empresas procuram trabalho, nós as pessoas oferecemos trabalho. Vale o preço, é o salário. O preço do aluguel é a renda. O preço do dinheiro. O preço do dinheiro qual é? É a taxa de câmbio. Portanto, quando há desproporção, a tendência é ter um novo equilíbrio. É por ali. Tem a ver com a política monetária. Senão, vamos ter que transportar um carro de mão para comprar uma Blue. Então, é melhor fazer uma nota única que equivale àquela quantidade de dinheiro do carro de mão. É nesse sentido. Há quem diga, João, que mesmo no tempo do socialismo, em Angola, não havia um socialismo propriamente dito. As pessoas, haviam pessoas que tinham privilégio. Mesmo havia pessoas, não era qualquer pessoa que podia ter, por exemplo, um filho no casamento. Tinha que ter esquema para comprar. Tinha que ter esquemas. E havia pessoas que, com uma grade de cerveja, viajavam para Portugal. Era o preço do bilhete de Portugal. Mas também não era qualquer pessoa que podia, então. Uma questão de igualdade, de que tudo era de todos, isso ali é sempre uma utopia. É verdade, isso é. Politólogo de Poitiá, escutem isso, né? Na verdade, sim. Muito obrigado, Joaquim. Acho que o tema foi interessante, a discussão também. Queremos agradecer a presença. Fica aberto o convite para próximas participações. Sim, sim, sempre estiver aqui. Quer, para, quer a título de apresentador, como a título de participante. Naturalmente. Por acaso, não sabia que. Vai estar na nossa, certamente temos o e-mail e vai estar conectado. Então sim, será convidado todas as vezes que houver algum tema que achar interessante. Pode participar. Não tem problema. Estamos à espera dos 100 dias. Estamos à espera dos 100 dias para o debate, dos 100 dias da governação. Ah, sim, teria muito gosto. Mandar umas fotos. Então agradecemos a todos e bom final de semana. Então, umas fotos, né? Façam umas fotos, façam um favor, além da.